Agora vem aí minha madrinha. Ela me conheceu aos 10 anos de idade, tocando cavaquinho lá na quadra da Mangueira. Me recebeu de braços abertos e me apresentou um universo musical que eu não conhecia. Eu era muito novo. Hoje eu tô aqui com o Forró Sacana, continuando a minha estrada. E lá na Mangueira, quando eu era moleque, eu subi lá no palco e cantei o primeiro samba da Mangueira do Amanhã, que era assim. Tá com inveja de mim? Então diz. Tá com inveja de mim? Então diz. Sou a Mangueira do Amanhã, eu sou feliz, eu sou o fruto que gerou de uma raiz. Tá com inveja de mim? Tá com inveja de mim? Então diz. Ô Marrom! Tá com inveja de mim? Então diz. Sou a Mangueira do Amanhã, eu sou feliz, eu sou o fruto que gerou de uma raiz. Do Anny!